Papo de galinha. Não, nada a ver, irmão. Não, continue. O que tá acontecendo aí? Não, tô doitada, conversando com sua amiga. E aí, o que que virou o papo? Eu perguntei agora se eles iam terminar. Ela falou, continuar não dá. Vixe, então vai largar mesmo. Ah, que sim. Que bosta. Ele também falou durante a semana pra ela que ele conheceu ela do jeito que ela é e ele não pediu pra ela mudar. Então ela deveria pedir isso pra ele também. Que ele não pode mudar? É, que é romperam assim, então ela tem que aceitar ele. Ah, o cara tem que aceitar as brincadeiras, normal. É, mas não é traição. Não, não é traição, você tá exagerando, né? Ah, pra mim é. Eu que já passei por isso e bem como ela está sentindo. Nossa, vocês vão largar, Fernando, e agora? Agora é pra nós. Vixe, tá cortando tudo aqui, não dá pra entender nada. Eu tô ouvindo a minha voz. É, porque você é a chupetona. Não tem como você tirar o fone e falar como se fosse uma ligação mesmo, um negócio no ouvido. Peraí. É agora. Ah, agora tá muito melhor. Agora tá profissional. Ah, então deu certo. Ah, deu muito certo. Vamos gravar toda semana, nós dois. Ah, sim, mano. Que o projeto tem que ser só nós dois. Ele vai falar o quê? Ah, sobre a transcendência do ser, né? Vai durar uma semana. Sem dúvida. Igual minhas imagens lá. Eu fiz 7 e desisti. Nossa, tanto trabalho. Ah, você criou o Instagram e não. Deixa pra fez, lá, não. Né? Eu estou à procura da batida perfeita. Tá mas... dentro de você. E o... Ah, sim. E os áudios lá que sua amiga falou pro seu... mandou pra você lá? Tava falando o quê? Ah, então. Falou que. Ela contando como aconteceu. Que ela viu, foi lá procurar a letra no Inário, né, pelo notebook dele, e aí a conversa tava aberta. Só que como não tava conectado no celular dele, tava com as suas conversas antigas, né? Aí ela olhou assim de relance e já saiu. Ah, bonito. Aí... E tirou foto. Então, foi. Aí, e ele tava tomando banho nessa hora. Aí ela falou, ah, me deixa, abre o portão lá que eu vou embora. Aí eles ficaram lá fora conversando. Ele falou, ah, não tem como eu te pedir desculpa porque você sabe que eu tô errado. Ah, legal. E aí eu fui embora. Nem conversou muito, nem beijou, tipo, falou tchau de longe e foi embora. Aí eles estavam conversando depois pelo WhatsApp. Mas foi só isso, ela só contou como aconteceu. E mandou uns prints da conversa durante a semana dele. Mas pelo jeito não tem volta. É, mas isso aconteceu hoje ou foi durante a semana? É, do print que ela mostrou, sabe? Que a gente viu. Sim. Ele falou que se ficar solteiro e tal. É de hoje. Foi a hora que ela tava, tipo, final de tarde mesmo. Depois daqueles stories bonitos. É, então. Porque eles estavam tudo amoroso, né? Então. Aí foi logo começo da noite e ela viu. Pra fechar com chave de ouro. Sim. Muito bom. Aí eu acho que durante a semana ela deve ter visto alguma conversa, assim, de relance. E ele meio, como ela não consegue disfarçar, ela fica tretando com ele, né? Falando, ah, tem que tomar mais cuidado com as coisas que você faz. Vixe, mandou uma coisa, um texto dela falando. Vixe, Mari. Que deveria... Ah, aquelas coisas lá que deveria se colocar no lugar dela. Que ela, que ela tava cumprindo com a palavra dela de não mexer mais nas coisas dele. Quando ela não procura, ela achou, né, que deve ter outras conversas. Que ela falou que era da prima dele, da Lua e uma da cunhada também. O que ele falou com a cunhada é um mistério. Então, provavelmente nada demais, né, porque... Ah, a Vitória vai querer pegar a cunhada com dois filhos. Pô, ainda mais uma... Só umas mulheres arregaçadas, né? Não pega uma mulher da hora. Acho que é aquele que de mulher gorda mesmo. Gorda e zoada. Que feio. É, porque... acho que é porque ele já falou, né? Ele já confidenciou que ele foi atrás da Vitória porque ele achava um fetiche, né? Ele achava muito bonita. Aí acho que ele viu que a beleza não compensa. Ele quer Porque mulher André feia. era pouco. É, agora ele tá mirando nas mulher feia mesmo. Às vezes é mais legal, né? Ah, deve ter conversa, pelo menos uma conversa normal, né? Que ela não tem como você conversar normalmente. Então, é aquela velha história, né? O que que eles ficam falando quando eles estão sozinhos? É, nada, eu acho. Cara do outro. Vão desligar, sua amiga vai chorar que você abandonou ela. Você vai mandar mensagem pra ela? Não, era só pra testar aqui. Aí já está testado. Me liga todo dia. Mariane e Matheus. Isso, pra contar como foi o dia. Boa noite. Pra quê, bem, né? Bonito. E aí se odeia. É, tanto símbolo, né? Pra nada. É, palhaçada, né? Sempre uma palhaçada. Sim. Vou pegar o áudio aqui e vou te mandar pra você ver como ficou bem bonito. Tá bom, manda mesmo, manda tudo. Beleza. Falou, hein, Zang? Tchau. Tchau, chupeta. Adeus. Olha só, mais um teste. Agora eu estava revendo. Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa no final, mas acabei de me esquecer. Ó, que coisa engraçada, não é mesmo? Então é isso aí, né? Até a próxima. Bom vai ser se você mandar esse áudio sem querer, aí sua amiga vai ver que você contou tudo, que você... você não serve pra nada. Aí se já não tinha amizade, imagine o que vai se tornar, né? Ah, que benção. Tomara que vá com Deus.